Então vamos lá. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu não tenho como deixar de comentar este artigo do Vladimir Safatle, que saiu na Folha de ontem ou anteontem, sob o título de Nós, o lixo marxista. Isso é para vocês terem uma ideia do que consiste a filosofia que se ensina na USP, porque todo o Departamento de Filosofia lá está comprometido a promover esta política que este camarada professa, tá certo? Ele e outros, como o Rui Infausto, Marilena Chaui e similares, né? Sem contar o pessoal de outras universidades que também converge neste sentido. Ou seja, o ensino de filosofia se torna uma máquina de propaganda e de censura comunista, controle comportamental comunista. Isso não tem a menor dúvida. Eu até desafiei esses senhores, todos eles, e me mostre uma tese anticomunista aprovada na sua maldita faculdade, ou um professor anticomunista que vocês deixem lecionar em paz. Isso simplesmente não existe. A política de exclusão é total. E é bom vocês saberem disso antes mesmo de entrar na análise do texto, porque a queixa do camarada é que estão fazendo isso com ele, coitadinho. Vejam vocês. Tomou posse o primeiro governo eleito de extrema-direita no Brasil. Então, em primeiro lugar, que raio é extrema-direita e o que seria uma direita não extrema? Mas eu não conheço nenhuma direita que eles considerem aceitável, exceto a direita da esquerda, representada, por exemplo, pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, é a direita interna do movimento comunista, né? Então, aí é a direita que se integra no chamado centralismo democrático, quer dizer, a democracia para nós e os outros que se danem, né? Isso tem sido a norma no Brasil há muito tempo, sobretudo no meio universitário. Então, daí prossegue ele aqui. Com ele, não há negociação alguma possível. Não há razão alguma para se enganar e acreditar em certa normalidade. A lógica que irá imperar daqui para frente é a da guerra, pois isso não é um governo, é um ataque. Então, muito bem. O que é a luta pelo socialismo? A luta pelo socialismo é a luta pela extinção do capitalismo. Extinção total e definitiva. O socialismo não tenta, assim, chegar a uma situação final onde haja, vamos dizer, um equilíbrio, uma convivência democrática entre a tendência socialista e a tendência capitalista. Por definição, o socialismo quer a extinção do seu adversário. E ele se esforça para isto. Quando ele aceita a presença do adversário, é apenas a título, vamos dizer, de uma condição provisória, já que nós não podemos ainda exterminá-lo, nós suportamos a sua presença. Então, é apenas uma concessão tática provisória. Mas o objetivo do socialismo é a extinção, é a eliminação do capitalismo, ou, se quiser chamar ideologia burguesa, ou reacionarismo, chamem como quiser, da face da Terra. Isto quer dizer que o que ele chama de lógica da guerra é o que define a política dele mesmo. Ele faz essa lógica, pratica essa lógica da guerra o tempo todo. Ele, como os outros, todos os outros comunistas e pró-comunistas, querem a extinção do seu adversário e não a convivência pacífica com ele. A convivência pacífica com o capitalismo é precisamente a situação que o socialismo considera insuportável. Se tem, sei lá, metade do eleitorado é pró-comunista, outra metade é pró-capitalista, é isso que os comunistas consideram intolerável. É uma situação que tem que ser eliminada o mais breve possível. Mas o que que ele está chamando de lógica da guerra quando ele coloca isso na boca do Bolsonaro? É a mesma coisa? Você já viu alguém na direita propor a total eliminação do socialismo? Que eu saiba, o único sujeito na direita, entre aspas, que é isso, sou eu. Eu acho que o socialismo tem que ser eliminado da face da Terra, tem que sumir. Essa ideia tem que ser apagada da cabeça humana completamente. Mas eu não vejo muita gente concordar comigo. Eu vejo todo mundo na direita que era apenas vencer o socialismo nas eleições de vez em quando. E quando o socialismo vence a eleição, a direita se conforma em ser governada por ele durante 4, 5, 6 ou 20 anos. como justamente aconteceu no Brasil. Botaram os partidos de esquerda no poder, o que a direita fez? Não fez nada contra eles. Fizeram atentados terroristas? Mataram algum? Nada, nada, nada. Nem mesmo falaram muito mal, né? Mas não se pode dizer o mesmo da conduta dos socialistas e comunistas para com os seus adversários. Por exemplo, será que nós já nos esquecemos de que na última eleição o candidato da direita foi esfaqueado? Tentaram matá-lo. Isso para eles é inteiramente normal. Será que alguém já esqueceu que, depois de matarem o Celso Daniel, mataram 9 testemunhas do caso Celso Daniel e mais o legista? Será que já esqueceram tudo isso? Será que já esqueceram que, quando houve o golpe de 64, a primeira reação da esquerda foi a luta armada? A luta armada consiste em matar pessoas. Bom, depois o exército acabou matando mais gente deles do que eles mataram os adversários, eles ficaram. Estão até hoje traumatizados com isso. Não nos deixaram matar as pessoas impunemente. Eles nos mataram em vez disso. Que coisa. Eles nos mataram só porque nós estávamos tentando matá-los. Que coisa mais injusta. É assim que pensa essa gente. É? E pior ainda, não apenas a luta pelo socialismo é essencialmente dirigida pela lógica da guerra, mas é pela lógica da guerra assimétrica. Uma expressão que o Hugo Chávez adorava tanto, ele toda hora dizia: vamos fazer a guerra assimétrica. Então, pelo menos ele tinha a hombridade de confessar, de declarar. A guerra assimétrica é na qual um dos lados tem todos os direitos e o outro lado tem todas as obrigações. Então, por exemplo, o direito à lógica da guerra é isso aí. A esquerda tem não só tem o direito, como ela tem a obrigação de empreender a guerra de extermínio contra o capitalismo. E o capitalismo tem a obrigação de lutar, no máximo, pela convivência pacífica que lhe permita ganhar uma eleição de vez em quando. Daí ele vem fazer aqui umas. Diz como justificar um governo cujo ministro da Justiça ganhou seu cargo com o prêmio por ter colocado o candidato mais popular a presidente nas grades. Ora, quer dizer que desde quando a popularidade, né, isenta o culpado da punição pelos seus crimes? Tem que tirar o sujeito da cadeia porque ele é popular? Da onde que ele tirou isso aqui? Que conceito de justiça é esse? É a justiça da guerra assimétrica, né? No nosso lado, a popularidade isenta você da culpa por todos os crimes que você cometeu. Mas do outro lado, a sua popularidade aumenta a sua culpa pelos crimes que nós dizemos que você vai cometer. E este sujeito vem aqui acusar o outro lado de usar a lógica da guerra. Ele não apenas segue a lógica da guerra estritamente, mas é da guerra assimétrica, no qual os direitos estão do lado dele, as obrigações do outro lado. É evidentemente uma pessoa, vamos dizer, plenamente desenvolvida, pessoa que tenha alcançado a maturidade, não pode pensar assim. Mas não alcançar a maturidade é condição sine qua non para você continuar comunista depois dos 15 anos de idade. Não é 18, 15 anos de idade. Então, se você não recebeu informação nenhuma, admitimos que você pode ser até os 25, 26, mas seguir além disso não é possível, porque você vê, a adolescência é, por definição, a época da sua vida onde nada tem consequências. O que quer que você faça de errado, quem paga é o seu pai, ou ninguém paga. Portanto, você está livre para você experimentar tudo o que você queira, sem ter jamais de responder pelos seus atos. Então, vamos dizer, a sua inocência perpétua, inocência que não é afetada pelos seus atos, é uma condição de adolescente. Ora, essa condição não aparece só na adolescência, apareceu também, vamos dizer, em seitas messiânicas dos séculos XV, XVI, XVII, nas quais os crentes se acreditavam tão santos que era impossível eles pecarem. Ou seja, qualquer ato que eles fizessem jamais seria pecado. Se eles estrangulassem suas mães, não seria pecado. Por quê? Porque a condição de pecado já não estava na natureza do ato, mas na identidade da pessoa. O indivíduo é santo em si mesmo e, portanto, o que quer que ele faça não será pecado jamais. Após que, para o comum dos mortais, a distinção entre o pecado e a virtude está nos atos e não na pessoa. O fato de você ter, por exemplo, ter sido santo até hoje, não significa que você vai ser amanhã. A condição de santo não é, como é que se diz, não se gruda em você de uma vez para sempre. Você pode pecar, como é o caso de São Pedro, né? São Pedro não renegou Cristo 3 vezes. Ele já era santo, sem a menor sombra de dúvida. Ele era até o Papa. O próprio Jesus nomeou o Papa e, no entanto, ele pecou. Mas essa seita acreditava que a condição de santidade era adquirida uma vez para sempre e não seria afetada pelos atos. E a mesma ideia se transmitiu às ideologias de massa a partir do momento em que essas seitas, ou gnósticas ou messiânicas, no século XVIII, se transmutaram em movimentos de massa. Esse episódio é bem narrado pelo Norman Cohn no livro The Pursuit of the Millennium, A Busca do Milênio. Esse é o livro clássico a esse respeito, onde ninguém... Não acredito que alguém possa discutir seriamente esse assunto sem ter estudado, pelo menos, este livro. Não é isso? Nem menciono os estudos do Erich Wegener e de toda a sua escola, são aí dezenas e dezenas de livros a respeito. Esse é um episódio muito bem conhecido da história ocidental. E as marcas que ele deixa na mentalidade dos safátulos do mundo, assim, parece muito difícil de apagar. Né? Para ele é tão natural considerar que eles são inocentes, mesmo que pequem, e que os outros são culpados, mesmo que não pequem, vocês são culpados porque nasceram culpados, ou seja, nós temos o ônus do pecado original e eles não. Eles estão isentos do pecado original e nós não, tá certo? Então, é claro que não se pode discutir seriamente com uma pessoa dessa. Um sujeito desse só pode ser humilhado em público para ele deixar de ser besta, tá certo? Ele não tem estatuto de... Ele não é um filósofo, não é um intelectual. Ele é apenas um propagandista muito Sinn Féin de um partido detestável, de um partido criminoso. E quanto mais crimes cometem, mais se sentem inocentes e perseguidos. Então, esse negócio do Lula, por exemplo, né? Ele está vendo aqui a popularidade do Lula. Os atos do Lula não interessam. Se ele é popular, ele está absolvido. Mas o Bolsonaro está condenado justamente porque é popular. Então, Bolsonaro é culpado dos crimes que ele pode cometer no futuro, segundo o Vladimir Safato. Por exemplo, como descrever um presidente cujo motorista foi pego em operações financeiras absolutamente suspeitas? Motorista do presidente? O sujeito ficou tão louco que agora ele pega o ex-motorista do filho do presidente e o transforma em motorista do presidente, na atualidade. É? É isso, já perdeu completamente o senso do tempo. Né? O senso do tempo e até da identidade dos personagens que ele fala. Aí tá realmente uma confusão psicótica. Né? Mas é impossível que o sujeito entre numa coisa dessa, adote esta atitude perante a vida sem terminar completamente louco. E o editor deixa passar. Hã? O editor da Folha é outro igual porque deixa passar. Porque no tempo que eu trabalhava no jornalismo, uma coisa dessa chamaria a atenção do copydesk imediatamente. E diz, não, peraí, isso aqui tem que corrigir. Então, ou o copydesk corrige ou manda de volta para o autor para corrigir. Não é isso? Mas, ou eles estão publicando as coisas sem nem ler, o que já mostra que é o fim do jornalismo, tá certo? Ou então, eles não leem e não percebem, o que significa que eles são iguais ao Vladimir Safato. Ele não sabe o que ele está escrevendo e o outro não sabe o que está lendo. Né? Alguns podem achar que tudo isso é parte de um delírio que normalmente acomete leitores do Olavo de Carvalho. Os meus leitores, é que estou dizendo, são eles que chamam de motorista do presidente, o ex-motorista do filho do presidente, são eles que fazem isso? Né? São eles que confundem o passado com o presente dessa maneira? Daí ele diz que aqui, não, isso aqui é uma... Pois o comunismo é a única alternativa que nunca foi tentada neste país, pois ninguém aqui tentou expropriar os meios de produção para entregá-los à autogestão dos próprios trabalhadores. Hã? Então, não há comunismo no Brasil porque ninguém expropriou todas as empresas e entregou aos trabalhadores. Mas isso não aconteceu nem na União Soviética, nem na China, nem em Cuba, nem em parte alguma. Portanto, lá também não tem nenhum comunista, não é só no Brasil. Hã? Ora, hoje nós sabemos que... na economia soviética, pelo menos metade dela, era economia privada, tida como ilegal, mas tolerada. Mesma coisa acontece na China e em todos os regimes comunistas. Portanto, é o mesmo, veja, é o mesmo raciocínio daquela besta quadrada do Marco Antônio Viu. O PT não é comunista porque ele não expropriou os meios de produção. Se não existe estatização dos meios de produção, não existe comunismo. Então, nós temos essa coisa maravilhosa, o comunismo jamais existiu. E, portanto, ele pode matar 100 milhões de pessoas sem ser punido. Por quê? Porque ele não existe. Então, se você define um movimento pelo seu objetivo alegado, enquanto esse objetivo não for alcançado, o movimento não existe. Mas isto é certo? Você pode definir um clube de futebol pelo resultado que ele pretende alcançar na partida? Então, assim, nós queremos ganhar de 2-0. Não alcançamos 2-0, então nós não existimos, nós não jogamos. Você pode dizer que nós jogamos mal, porque nós nem sequer jogamos. É um raciocínio desse tipo. E loucos são os meus leitores. Como é que você chega a este ponto de degradação mental? Quer dizer, é o desejo de justificar o injustificável. É uma revolta contra a realidade, contra a razão, contra o senso das proporções. Revolta contra tudo. Onde só sobra o umbigo do Safatle colocado no mais alto cume, brilhando como uma estrela. Então. Daqui ninguém levou ao extremo necessário a luta pelo igualitarismo econômico. E onde levaram? Igualitarismo econômico jamais existiu em nenhum partido, um país comunista, portanto, nenhum deles foi jamais comunista. Muito bem. É claro que o critério a ser usado na análise dessas coisas é o seguinte: o fato de que um objetivo seja impossível não significa que ninguém esteja lutando por ele. Então, o movimento tem que ser definido não pelo objetivo que ele alega como sua meta final, mas pela sua atuação atual, presente, em vista desse objetivo ou sob a alegação desse objetivo. Então, o que importa é o que eles estão fazendo realmente para alcançar o objetivo e não o objetivo em si mesmo. Isso parece uma coisa muito simples. Então. Você imagina o sujeito que está caçando um urso, ele dá vários tiros, ele erra o urso e ele diz que nunca esteve na caçada de urso, porque não matou urso nenhum. É um raciocínio do mesmo tipo, gente, que confunde o objetivo com o ato. Isso é sinal de distúrbio cognitivo muito grave, muito grave. De distúrbio esquizofrênico, gente. Eu não estou brincando, porque o esquizofrênico ele confunde ele com você. Ele confunde sujeito e objeto. E está aqui esse sujeito dizendo: eu sou louco, eu sou esquizo. E dizendo isso na Folha de São Paulo, ninguém percebe. Não é mera burrice. Quer dizer, a burrice, quando ultrapassa um certo ponto, ela não é burrice natural. A burrice natural pode vir da falta de prática, da falta de estudo, da falta de estímulo, de uma série de coisas, mas, espera aí. Aqui já é uma espécie de programação de computador. Programação entrou na cabeça dele e o obriga a pensar errado, pensar de maneiras absolutamente impossíveis. Daí ele diz: como nunca houve socialismo aqui? Em seguida ele diz: ou seja, a verdadeira latência da sociedade brasileira, que poderia emergir em situações de crise como essa, é um socialismo real e sem medo de dizer o seu nome. Ou seja, como o socialismo não existe, é ele que está no fundo da sociedade brasileira. Do que está falando, A sociedade brasileira tem o direito de conhecê-lo, de pensar a seu respeito, de tentar aquilo de que nunca conheceu sequer a sombra. Ou seja, tem o direito de inventá-lo a partir da crítica e da autocrítica do passado. Ou seja, vamos inventar um novo socialismo a partir da autocrítica do passado. Pensa bem, vocês já mataram 100 milhões de pessoas, vocês querem uma nova chance. Basta fazer uma autocrítica e você está limpo. Ou seja, o Vladimir Safatli, eu entro na sua casa, encho a sua cara de porrada, bato em você, bato na sua mulher, bato nos seus filhos, bato no cachorro, no periquito. É? E daí eu saio e digo, eu acho que não foi muito bom eu fazer isso. Pronto, estou isento, não preciso pagar pelo crime. E já tenho o direito de entrar lá e fazer tudo de novo. Bater em você de novo, bater na sua mulher, bater nos seus filhos, no cachorro, no periquito. É isso que você está pedindo. Olha, vocês não têm direito a nada. Né? Vocês, comunistas, têm o direito de ficar quieto pelo resto da sua vida. Né? Agora, achar que... Nós fizemos uma autocrítica. Mas, em primeiro lugar, é autocrítica. Só vocês podem criticar. O de fora não pode criticar. Então, vocês se criticam assim, junto aos vários membros da gangue e falam, acho que nós exageramos um pouco, matamos 100 milhões de pessoas, devia ter parado ali em 99 mil. Né? Esse negócio foi um pouco indecente. Né? Então, vamos pedir uma nova chance e fazer tudo de novo. Né? Dessa vez, nós vamos ser bonzinhos. Você acha que uma pessoa normal pede um negócio desse? Não. Só um anormal. Só um psicopata. Só uma pessoa totalmente desprovida de senso moral e de senso das proporções, raciocina assim. Mas contra isso é necessário calar todos que não se contentam com a vida tal como nos é imposta por essa associação macabra de militares, pastores, latifundiários, financistas, banqueiros, iluminados por Deus, escroques que tomaram de assalto o governo. Espera aí. Nós estamos impedindo você de falar? Hã? O que eu sei é o seguinte, por exemplo, você faça a lista das pessoas que foram excluídas do Facebook nos últimos anos. Tudo cristão conservador. Paulo Martins foi banido para sempre do Facebook. Aqui nos Estados Unidos, toda hora os caras são banidos. Né? Alguém foi banido por ser comunista? Nunca nenhum. Mas também, veja, o curioso é que o sujeito define o socialismo pelo fato de ele expropriar os meios de produção e distribuí-los aos trabalhadores, aos pobres. Mas, ao mesmo tempo, o socialismo é sustentado, é defendido, é promovido por todas as megafortunas do planeta. É o Google, é a Apple, é o Facebook, né? É o Rockefeller. Ou seja, tem alguma coisa errada nisso. Como vocês podem ser os representantes dos trabalhadores, né? Se quem o promove e defende são os megapatrões? Tem alguma coisa de errada nisso. Ou seja, a sua visão da sociologia ideal não está batendo com a sociologia real. A estrutura de classe que existe na sua mente não é a estrutura de classe na qual você está metido na realidade. Isso é uma sociologia de sonho, né? Que não corresponde à sociologia real. Veja, uma vez o Dr. Meira Pena, quando ele era professor de ciência política na Universidade de Brasília, ele pediu que os seus alunos dissessem, me digam, qual é a que classe social vocês pertencem? Todos eram filhos de funcionários públicos. Nenhum disse burocracia estatal. Eles não sabiam a que classe social pertenciam. Né? E o Safatli, você pertence a que classe social? Né? A Marilena achou iberrando, eu odeio a classe média. Eu digo, mas a qual classe você pertence, não é a classe média? Né? E me digam, no que você se distingue do resto da classe média? Ele disse, ah, mas eu sou da esquerda. Eu digo, mas a classe média todo dia votou na esquerda. Veja, o PT, no tempo em que ele tinha só os 15%, ele se gabava de ter a parte mais inteligente do eleitorado, mais inteligente e mais preparada, porque ele não tinha voto do povão. Voto do povão tinha o que? O Bolsonaro, esse que vocês desprezam. Esse que aparece, essa idiota dessa Eliane Brum, dizendo, ah, elegemos apenas um homem mediano. Eu digo, ah, mas então, se você diz isso, você está acima da média. Mas eu não acho, não, porque eu acho que só na redação da Folha tem 400 iguais a você. Da onde vem essa presunção de superioridade dessa gente? Eu sei de onde vem. Vem do fato de que eles têm o dinheiro. O dinheiro vai todo para eles. Você acha, por exemplo, você pega aquelas reuniões no apartamento da Paula Lavinha, vai algum pobrezinho lá, né? Isso é impossível, né? Pobrezinho vai nos comícios do Bolsonaro, meu Deus do céu. E por isso mesmo vocês os odeiam. E esta confusão de você tentar se fazer de representante do povo diante de um povo que te despreza e te odeia, bom, isso aí enlouquece qualquer um. Se eu tentasse isso, eu ficaria tão louco quanto o Vladimir Safatli. e acabaria trocando tudo, né? Achando que é o Bolsonaro que está promovendo lógica de guerra contra mim. Né? Mas não dá, porque a lógica de guerra já é o comportamento futuro do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem que pagar já pelos crimes futuros que o inimigo lhe atribui. E o inimigo, por sua vez, não precisa pagar por nenhum dos crimes que já cometeu no passado e está cometendo no presente. O Lula não pode ficar na cadeia, tá certo? Porque ele tem a popularidade, né? E, portanto, ele pode roubar 1 trilhão. Não é isso? Mas o Bolsonaro tem que ir para a cadeia já por causa do que ele pode roubar no futuro ou por causa do que o ex-motorista do filho parece que roubou. Que não dá para conversar com essa gente. A presença desse cara como professor de uma faculdade de filosofia é uma indecência, é um crime. Isso é um estelionato. E quando ele diz, fulano, então, sou professor de filosofia, você ser professor de filosofia numa faculdade estatal é um estelionato. Você não é capaz de fazer um raciocínio simples. Hã? Você é um lesado, você é um incapaz, você é um inepto. Hã? Você tem QI 70 no máximo. Ora, o Safato ainda tem essa. Ele não escreve totalmente mal, não. Ele comete menos erros de sintaxe do que os outros. Mas os erros de lógica do cara são monstruosos. Né? O problema dele não é com a sintaxe, é com a realidade. Ele não se acerta com a realidade. Essa noção de tempo que ele tem é totalmente psicótica. Ele imputar o outro crimes futuros e não ter que responder pelos crimes passados. O que, que é? Hã? Agora, até quando nós vamos suportar essa gente? Então, é o tal negócio. Eu acho que contra o socialismo tem que ser guerra de extermínio. Não é que tem que matar o socialismo. Matar o socialismo, em primeiro lugar, não adianta, meu Deus do céu. Hã? Porque o socialismo não consiste desta pessoa, daquela pessoa, mas de uma articulação. Então, o que tem que fazer é assim, tirar desses caras os meios de expressão como eles tiram dos outros. Alguém no seu curso, o seu Safato, tem meio de expressão para chegar lá e condenar o comunismo? O seu comunismo? O comunismo do seu partido? Não, ninguém tem. Então, o que vocês fazem com os da direita? A direita tem que fazer com você. Desprover você dos seus meios de expressão. Você tem que ser demitido do seu cargo, proibido de lecionar, proibido de escrever na mídia, né? E autorizado, no máximo, a conversar dentro da sua casa com o seu cachorro. Né? Se você conseguir chegar ao QI dele. É isso que tem que acontecer com vocês. Vocês têm que ser desprovidos dos seus meios de expressão. E isso é inteiramente justo, porque é isso que vocês estão tentando fazer com a gente. Vocês praticam essa lógica de guerra o tempo todo. Onde quer que vocês dominem, ninguém mais tem direito à expressão, só vocês. E o problema é que o pessoal da direita jamais respondeu na mesma moeda. Se passar a responder, vocês desaparecem. Você vai continuar. Se você fosse realmente desprovido dos meios de expressão, se houvesse uma ditadura de direita tão feroz, tão totalitária quanto a de Cuba ou da China, você deixaria de ser comunista em 5 minutos. Vocês só foram comunistas durante o chamado regime militar, por quê? Porque o regime militar dava dinheiro para a mídia de esquerda, dava dinheiro para as editoras de esquerda, dava dinheiro para os cineastas de esquerda, porque a direita protegia vocês. Só por isso vocês eram comunistas, brincando de valentia, né? Vocês nunca foram valentes, bicho. Comunista valente é assim, é quase um quadrado redondo. Existem alguns, até 2 ou 3, né? Eu vi, por exemplo, o Rui Falcão achava que eu tinha, pelo menos, uma coragem física. Coragem moral não tem nenhuma, zero, é de uma covardia moral monstro. Mas coragem física ele tinha, né? O Arno Price, meu amigo, né? Que era louco por uma briga de rua, falou, bom, tinha coragem física. Isso é o máximo que consegue. Não se pode negar que o Marighella teve alguma coragem física, mas coragem moral ele teve? Não. Quando Marighella soube do discurso do Khrushchev, ele teve que ser internado numa clínica porque ele teve crise nervosa. Ele não aguenta a realidade. Então, isso é o máximo de coragem que tinha na esquerda. O Marighella. Então, Marighella moralmente era de nada, era um facote. Não aguentava os fatos. Os fatos demoliam a sua segurança. Ora, Um homem corajoso tem, em primeiro lugar, tem coragem para enfrentar a realidade, aceitar a realidade. Se ele foge da realidade, então a sua coragem física é apenas uma espécie de doença. Não é isso? Vocês leem o livro do, acho que é Humberto Fontova, sobre o Che Guevara. Che Guevara, a única vez que o Che Guevara foi ferido em combate foi ele mesmo que se feriu por não saber manobrar uma pistola automática. Fidel Castro sempre fugiu dos combates, deixava os outros lá morrendo e ele ia se esconder. Esses são os heróis da esquerda, meu Deus do céu. Eu digo, Lenin, quando Lenin correu perigo? Nunca. Stalin? Nunca. Quem correu perigo foi os caras que eles botaram na cadeia, botaram no gulag. O Alexandre Solzhenitsyn correu perigo durante 20, 30 anos. Agora, vocês são todos um fracote. Olha, nos anos 60 eu vi muitas vezes, tem um negócio chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Tinha 12 membros daquela porcaria. Eles entraram numa assembleia de 3 mil comunistas, os 3 mil saíram correndo. Eles dizem, violência, violência, vamos agredidos. Assim, pô, até hoje eles fazem isso. Agora, quando eles pegam um cara, eles pegam na base de 100 contra 1, daí eles ficam valentes. Como isso? Veja, vocês também fazem o mesmo comigo, ajuda 3 mil para escrever com o outro lado, mas o Olavo não tem medo de responder. Daí fica todo mundo valente. Agora, na base de 1 contra 1, algum desses professores da USP se dispôs a examinar algum livro meu e contestá-lo? Claro que não. Eles mandam os meninos ler um post do Facebook, escreveu um monte de besteira. E dizer, eu contestei o Olavo de Carvalho, refutei o Olavo de Carvalho. E vocês mandam, vocês, os seus professores que mandam os alunos fazer isso porque eles não têm coragem de fazer eles próprios. Porque sabem que quando vem fazer, se mete a besta, sai com o rabo entre as pernas, que nem esse Rui Falta, esse Vladimir Safatli, essa gente toda. Todos esses caras são charlatães, são vigaristas, eles não têm qualificação intelectual para ocupar os postos que ocupam. Você não vem me dizer que uma formação de marxista, formação de militante, ler Marx, Engels, passar a vida inteira estudando marxismo, transforma você num filósofo? É claro que não. É evidente que não. Isso é a formação do Rui Falta. Pega lá a bibliografia dele inteira, só marxismo, marxismo, marxismo, marxismo. Isso faz dele um bom militante, faz dele um bom adestrador de militantes, não filósofo. Esse aqui também não. Então é isso, gente. Bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Deu para entender? Então vamos lá. Várias perguntas excelentes, como sempre. Eu não posso responder a todas, vou ter que fazer uma seleção. Aqui o Nicolas pergunta: será que o socialismo pode realmente ser exterminado da face da Terra? Bom, então, em primeiro lugar, você tem que considerar o seguinte: aquilo que nós chamamos de política é uma coisa que, para a quase totalidade da espécie humana até o século XVIII, não existiu. Ninguém pensava em participar da política. Ou seja, os assuntos do governo, Estado, etc., era assunto de uma determinada classe de gente mortalmente interessada nisso, e o resto da humanidade cuidava de outras coisas. Você cuidava de alimentar sua família, cuidava da salvação da sua alma, cuidava das obras artísticas que você queria fazer, cuidava da sua fazenda, cuidava de um milhão de coisas, tá certo? Ou seja, existia mesmo a vida privada. A partir do século XVIII, sobretudo do XIX, acontece aquilo que disse Napoleão Bonaparte, o grande profeta. Ele disse: a política se tornou o destino inevitável do nosso tempo. Ou seja, a partir daí, a dimensão política invadiu todos os setores da vida humana e todo mundo é obrigado a participar. E o pior é que as pessoas consideram isso um grande progresso da espécie humana. Ora, o que é a política? A política tem que ser entendida aí no sentido em que a definia o Carl Schmitt. Ele dizia: a política é aquela área da realidade onde, não sendo possível arbitrar racionalmente as diferenças, só resta contar os adeptos de um lado e de outro e ver quem ganha. Então, a política é, por excelência, vamos dizer, uma competição de força. Não é uma. Vamos dizer, o uso da racionalidade em política é um uso secundário, é um uso instrumental. Nunca, nunca as diferenças são arbitradas pela razão, mas ou pelo número de votantes ou pela força maciça, força pode ser financeira ou força militar. É sempre assim. No instante em que esta atividade se torna dominante sobre todas as áreas, sobre a religião, sobre a cultura, etc., etc., é inevitável que acontecesse o que aconteceu no século XX, a expansão do totalitarismo, do morticínio e do genocídio. Quer dizer, a politização geral do mundo teve este resultado efetivo. Agora, quando as pessoas falam precisamos de mais participação, falam mais participação vai ser mais morticínio, mais genocídio, mais sofrimento, mais miséria e assim por diante. Vamos dizer, a politização do universo simplesmente não é normal. Você precisa ver que Napoleão disse isso e ele era o primeiro interessado nisto. É isso porque ele se legitimou como imperador mediante o quê? Um plebiscito, no qual ele falsificou os dados. Né? Dava lá um resultado favorável a ele, mas não estava suficiente. Ele disse, ah, publica outra coisa. Tá certo? E, nesse momento, ele disse o seguinte, a aparência de poder é poder. E isso, veja, Napoleão era um gênio da política, um gênio total. Ele entendeu a verdadeira natureza da política. É um jogo de aparência no qual você consegue enganar o adversário, fazer ele se sentir minoritário, prendê-lo na espiral do silêncio, etc. Isso na melhor das hipóteses, isso na democracia. Né? Não estou falando do totalitarismo. Ou seja, na democracia a política já é um horror. É algo do qual todo mundo deveria fugir. Você entende por que eu não quero ser ministro? Nem deputado, nem coisa nenhuma, tem horror disso. Agora, o predomínio da política na sociedade contemporânea é tal que as pessoas acham que tudo que você faz tem um objetivo político. Ou seja, o sujeito fez sucesso como escritor, mas é porque ele quer ser ministro, ou quer ser presidente da República, ele quer ter o poder político na mão. Eles não entendem, por exemplo, que eu estou enormemente contente com o meu sucesso de escritor e pronto, para mim está bom. Eu não quero outra coisa, definitivamente não quero. Quer dizer, eu me realizo como escritor, não como político em potencial. Mas quando você pega esse bando de Vladimir Safatli, Rui Fausto, Marlene Achaui, essa gente, todos eles querem o poder. Então, os intelectuais... Tal como eles vivem a situação, o intelectual para ele é apenas um político frustrado. Ou seja, como eu não consegui ser presidente da República, então vou escrever uns livros falando mal do atual presidente. É o que eles fazem. É? Então, é claro que eles nunca vão estar felizes, porque nem todo mundo pode ter o poder. O poder é hierárquico por definição. Ter poder significa ter mais poder do que o outro. O poder não é um treco assim absoluto e substantivo, né? Eu tenho o poder. Eu ter o poder significa que eu tenho mais do que você. Não é isso? Então, por definição, os que mandam serão sempre poucos. E os que obedecem serão muitos. E se o sujeito, tudo que ele quer na vida é mandar, ele não vai conseguir e ele vai viver frustrado. E acontece que com isso ele deslegitima todas as outras modalidades de vida que não sejam políticas. Deslegitima a arte, deslegitima o comércio, deslegitima a indústria, deslegitima a religião, deslegitima o ensino, a educação, a agricultura e tudo o que existe. Tudo se torna ou um meio para o poder político ou um substitutivo inferior, um sucedâneo do poder político, um prêmio de consolação para quem não conseguiu ser presidente. Isso quer dizer que você vê multidões, são multidões de Hitler, Stalin e Fidel Castro e Mao Tse-tung, né? Todos queriam ser, essas pessoas não conseguiram, então, vou escrever um artigo na Folha. Não é isso? Então, eu digo, não apenas é possível banir o socialismo, mas é preciso banir a política. É preciso voltar a uma situação em que todas as atividades humanas fazem sentido por si mesmas e não em função de uma política. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito não tem poder político, mas ele tem, sei lá, tem uma fazenda de gado, estou ganhando dinheiro, etc., etc., mas ele não tem o poder político, ele se sente, eu sou um fracassado, porque eu sou um Zé Ninguém, eu tenho dinheiro, mas sou um Zé Ninguém. Digo, olha, o que é uma coisa mais gostosa do que você ser um Zé Ninguém cheio de dinheiro? Ninguém vai te amolar, né? Mas, hoje em dia, isso não vale. O sujeito ser um grande artista, não é isso? Se você veja, o Solzhenitsyn, ele exerceu uma influência enorme no curso da história humana, quase tão grande quanto a de Stalin. Ele nunca teve um cargo político e nunca quis. Ele dizia, eu sou o quê? Um escritor. Eu influencio o mundo como escritor, não como político, não como militante disso ou daquilo. A função do escritor é o quê? É ele dizer o que ele percebe. Né? Não é isso? Eu falo um negócio do Saul Bellow. As impressões genuínas, transmitir impressões genuínas. Isso é o que faz um escritor. Ele diz o que ele viu, o que ele percebeu, o que ele sentiu. Né? E com isso ele expressa, às vezes, o que muita gente sentiu. E isso lhe dá um poder, com certeza, mas não é um poder político. Não, porque o poder político é eminentemente decisório. O escritor não decide o que você vai fazer. Ele simplesmente conta ou explica o que ele viu, o que ele percebeu. Ora, todas as atividades humanas fazem sentido por si mesmas. Todas representam valores. Não é isso? Eu recomendo o livro do Edward Spranger, Formas de Vida. Então, ele mostra o que é o homem religioso, o que é o homem artista, o que é o homem econômico, e assim por diante. Tudo isso faz sentido. Isso é a vida humana. Mas a partir do século XVIII, sobretudo XIX, a política comeu tudo. Essa é a primeira coisa que nós temos que cortar, né? Agora, eu acho engraçado que as pessoas imaginam que eu estou participando da política. Olha, eu dei aula durante 20 anos, cheguei a ter total mais de 20 mil alunos, criei uma geração de intelectuais de um poder formidável, mais competentes do que tudo que tinha antes, e já estão agindo. E daí, de repente, o pessoal de mídia começa a falar de mim. Por quê? Porque eu indiquei dois ministros. Mas isso é o um delírio oficialista levado à enésima potência. Ou seja, você sugerir dois ministros, dois membros do governo, é mais importante do que você criar toda uma geração de intelectuais, mudar o curso da história cultural de um país. Isso é coisa de louco. Eu desprezo essa indicação que eu fiz. Eu só fiz essa indicação porque o Bolsonaro me convidou para o ministério. Eu não aceitei, achei que ia ficar mal. Então eu falei, bom, já que eu não aceito, eu vou pelo menos indicar alguém. É? Foi isso que eu fiz. Indiquei para o Ministério da Educação e já estava sobrando também. Apareceu um bom cara para Relações Exteriores, sugeri. Foi só por isto. Foi só por uma educação, para não dizer que eu fiz desfeita com o capitão. É? Agora os caras, não, ele está exercendo poder político no governo. Ele entrou no governo, olha que coisa. Só quando eu falar governo, eu tenho orgasmo. Assim, é governo. Que é isto? Network Guenoniana. Ah, outro falando desse idiota do Mastim Vaca. Falando, ah, essa é uma network guenoniana. Guenoniana é o seu cu, rapaz. Que sabe de guenonismo e de perenialismo? Esse coitado, esse infeliz, esse escritor fracassado, escritor de merda, que nem o Mastim Vaca. É um cara que não sabe escrever e quer julgar uma literatura inteira. Ah, rapaz, cala a boca. Hein? E vem falar de perenialismo. Peraí. Perenialismo, sempre tem que, para falar disso, você tem que ter alguma prática mística, ou cristã, ou judaica, ou islâmica, para você ter ideia do que os perenialistas estão fazendo, senão não. Hein? Agora, o cara leu lá um pouquinho do René Guénon, saiu perenialismo, saiu cagando o resto do perenialismo. O que é isso, pô? Vê se te enxerga. Hein? Lê o livro do Houston Smith, As Religiões do Homem. Ele é um cara que tem uma perspectiva guenoniana ou schuoniana sobre o conjunto das religiões. Mas ele tem muita razão quando ele diz isso aí. Isso aqui é coisa para a gente que está metida na busca espiritual efetiva, não é lendo livros. Hã? E, bom, então você é muçulmano? Eu digo, tá bom. Então, quantas horas de dhikr? Dhikr é a recitação dos nomes de Allah. Quantas horas de dhikr você já praticou? Ah, não pratiquei. Então, cala a boca, burro, vai para casa. Ah, mas eu li o René Guénon, não adianta nada. Hã? Quer dizer, se você não tem alguma prática religiosa, você vê, o Michel Eliade, né? Michel Eliade teve anos de prática budista. Né? O Marco Palles, né? Prática budista. O meu professor de artes marciais, o Michel Weber, prática budista. Né? Então ele sabe do que esse pessoal está falando. Ele pode estar certo ou errado, mas ele sabe do que estão falando. Agora, a maior parte das pessoas, quando fala isso, padece de um defeito de raciocínio que chama ignorácio elenchi. Ignorácio elenchi é você não saber qual é o ponto em discussão. É que nem você entrar numa luta de boxe e você achar que é um jogo de futebol. E você fala, cadê as bolas? É a única bola que tem as bolas do saco. Tá vendo? Tem bola nenhuma aqui, pô. Os caras são assim, eles não sabem do que você está falando. Então, esse Mastin Vaca vai falar de perennialismo, ele acha que perennialismo, que é o livro do René Guénon, de Fundigan. Agora, você dizer que o Ernesto, ele é. Como é que ele disse? Ele é um. Testa de ferro de uma network guenoneno. Em primeiro lugar, quem é o guenoneno aqui? É? Eu sou o único sujeito que no Brasil escreveu um treco sério contra o René Guénon. O único. O resto fica tudo se babando, tendo orgasmo dentro do René Guénon. É? Ou então tem medo e não chega perto. É? Ora, para mim, o René Guénon, ele, quando ele se denominou esfinge, ele tinha razão. O Guénon é o seguinte, decifra-me ou devora-te. Isso quer dizer, você entra nesse mundo guenoniano, ou ele te absorve completamente, e você entra na dele, mesmo sem querer, ou então você tem que decifrá-lo e dizer, peraí, eu enxerguei o que você enxergou, eu enxerguei mais um negocinho fora que você não viu, então eu estou fora. Não adianta você combater o René Guénon, esse que é o problema. É preciso vencê-lo, né? É preciso, e para vencê-lo é decifrá-lo. Isso requer uma vida. Então, para você entender isso, aonde quer realmente chegar esse cara. Eu levei 20 anos para fazer isso. Né? Agora, o pessoal chega lá, lê um pouquinho e já, por ter uma opinião contra, ele acha que ele já entendeu e já venceu. Ora, todo mundo que sobe no ringue tem uma opinião contra o adversário. Ele aí sai de lá cheio de porrada, achando que venceu o outro. Que gente mais ridícula, meu Deus do céu. Ou seja, a pessoa que não mede a dificuldade das coisas, tem essa ilusão de facilidade, que é coisa de adolescente. Adolescente se acha onipotente, capaz de fazer tudo. A gente lá ouviu duas palavras do Olavo de Carvalho, ah, ouvi, Olavo de Carvalho é a favor da terra plana, pronto, acabei com ele. É assim que os caras fazem, meu Deus do céu. Esse palhaço desse Felipe Neto, esse palhaço desse Ribagulho, né? Esse é até pior, porque até não é tão ruim, porque eles não são professores universitários, pelo menos eles têm esta hombridade, eles são apenas moleques, youtubers, e pronto. Né? Por isso que eu nem mexo muito com eles. Eles estão lá no YouTube, deixa eles falar o que quiser, isso é apenas molecagem. Né? Agora, quando chega aí Vladimir Safatli, Rui Infausto, peraí, esse professor de universidade? Né? E com isso eles estão emporcalhando a vida universitária. Né? Então, você vê, o ponto que nós chegamos, o Paulo Giraldelli, esse Olavo, ele não tem aquela organização mental do universitário, ele é apenas um autodidata. Sim, mas a organização mental do Paulo Giraldelli, né? O homem que diz que durante milênios a humanidade só conheceu o sexo anal, descobriu a vagina tardiamente. Ele percebe o que ele está dizendo? É claro que não. Ou seja, ele não tem organização mental suficiente para chegar ao fim da frase, entendeu o começo. Tecnologia, esse negócio? Hein? Tecnologia vaginal é tardia. É. Então, se você disser, mas você está afirmando que as pessoas nasciam pelo cu? Ele dizia, não. Então, o que você está dizendo? Ou aquela história da mulher dele pelada com a bunda masculina peluda na frente. E eu dizia, ô Paulo, como é que você fica aí mostrando sua bunda junto com a sua mulher? Ele dizia, não, a bunda não é minha. Então, de quem era, Paulo? Quem estava ali peladão com a sua mulher? Ou seja, você vem e você publica que você é um corno, mas você não percebe que você disse isso. Isso aí é que nem o Caetano Veloso. Né? Eu sou o seu bezerro gritando mamãe, portanto, a sua mãe é o quê? Uma vaca. Você xingou a sua mãe de vaca e não percebeu. E o pessoal acha que isso é muito poético. E o que é isso, pô? Nós estamos falando com pessoas que são realmente retardadas mentais, tem QI 12. Isso não é brincadeira. Né? Agora, o poder, por exemplo, da indústria de disco, ou da mídia, é tanto que promove um idiota desse, as pessoas acreditam e adoram. Ah, eu admiro o Caetano Veloso. Falei, não, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria. Eu sei o que é música, meu Deus do céu. Hã? Olha, eu vi aqui nos Estados Unidos, eu sei, a música popular americana, as canções populares de Redneck são um oceano de melodia, um oceano. É inimaginável para um brasileiro a quantidade de coisa boa que tem aqui. E o americano cresce ouvindo isso. Né? Agora, no Brasil, você não tem nada, você está ouvindo só lá, ah, eu ouvi a Roberta Miranda e gostei mais do Caetano Veloso. Talvez você tenha até um pouco de razão. Se é para escolher nesse nível de miséria, não é isso? Então, é isso. Uma outra pergunta aqui. Braio dos Santos. A aula está ótima como sempre. Obrigado. O senhor considera saudável estudar várias línguas ao mesmo tempo? Não só saudável, como é melhor. É mais fácil você aprender várias línguas ao mesmo tempo do que uma de cada vez. Existe um livro que eu te recomendo. Nos Estados Unidos foi publicado com o título The Loom of Language, O Vulto da Linguagem. Existe uma edição brasileira pela editora Globo Antiga. O autor chama-se Lancelot Hogben. H-O-G-B-E-N. Não percam esse livro. Eu estudei na edição brasileira naquele tempo, isso foi 30 ou 40 anos atrás, me fez muito bem. Né? E eu me lembro até que eu dava aula de português para uns chinesinhos e coreanoninhos que tinham mudado para perto da minha casa. E eu usava muitas correspondências e similitudes entre linguagens que ele assinalava. E eu usava isso para explicar para os coreaninhos. E funcionou. Uma vez até, depois mais tarde, eu fiz até um teste, porque eu peguei a equipe de uma academia de artes marciais, todo o pessoal sem cultura nenhuma, e eu lia um poema italiano para eles e fazia eles entenderem, sem saber uma palavra de italiano, só conjeturando similitudes sonoras, pá, pá, pá, pá. O poema era do opa, esqueci o nome do cara, Carducci, José Carducci, o poema Il Bove, o Boi, né? Eles entenderam, acabaram entendendo o poema. Isso com técnicas que eu peguei do Hogben. Né? Existem milhões de técnicas para ensinar linguagem hoje, então eu aprecio muito essa do Pimsleur, né? Muito bom, mas eu não usei, nunca usei o Pimsleur, eu aprendi por outros meios. Muito bem, alguém me pede para explicar melhor um post que eu coloquei dias atrás, nos seguintes termos. As distinções de política, filosofia, sociologia, etc., designam três tipos de diferenças. A. Epistemológicas e metodológicas. B. Diferenças meramente pedagógicas e administrativas. C. Diferenças objetivas entre as respectivas áreas ou aspectos da vida social. Peça ao seu professor de ciências humanas que diferencie esses três tipos de distinções e verá que, na maior parte dos casos, ele não consegue sequer entender a pergunta. Isto é realmente verdade. As pessoas, quando conversam sobre essas coisas, elas partem do ponto de vista de que essas distinções existem materialmente. Elas não existem. Né? E, ou, pelo menos, se existem, elas não são apreensíveis por nós. Então, por exemplo, onde termina... no começo do século XX, uma série de discussões onde terminava, por exemplo, o direito e começava a sociologia. Onde a abordagem deixa de ser jurídica e começa a ser sociológica. Essas duas abordagens são inseparáveis. E elas só se diferenciam formalmente, como descobriu o Miguel Reale. Não é isso? Então, há uma diferença formal, mas não material. Ou seja, uma diferença que está mais no nosso olhar do que na coisa propriamente dita. Não há uma dimensão jurídica que subsista por si. Não é? Como, por exemplo, você distinguir entre um camelo e um porco. Não é difícil, porque o camelo não depende do porco e o porco não depende do camelo. O porco não é porco por distinção do camelo e nem vice-versa. Mas quando você fala dessas coisas, uma só existe por distinção da outra. Não é isso? Então, se existe distinção, existe uma contiguidade e, portanto, uma zona de mútua interferência. Não é isso? Então, aprender essas distinções é um exercício intelectual maravilhoso. Mas se você se dedicou a esse exercício, você perceberá que você nunca vai ter a distinção perfeita. Ela não existe, ela só existe ou metodologicamente, epistemologicamente, ou seja, se você está falando de epistemológico, não é uma diferença objetiva, material, ontológica, não é uma diferença que está no ser, é uma diferença que está no modo da sua ciência encarar aquele negócio. Mas ainda, isso é assim em todas as ciências. Né? Então, As fronteiras entre uma ciência e outra são sempre um problema. Isso significa que os objetos delas não são perfeitamente distintos. Não é isso? Também, em cima dessa confusão, existe a distinção administrativa. Por exemplo, sem dúvida, aqui a carreira de biólogo não é a mesma coisa que a carreira de sociólogo. São profissões diferentes, eles trabalham em prédios diferentes, seus salários são diferentes, seus projetos de pesquisa têm um financiamento diferente e assim por diante. Esta série de distinções se sobrepõe ao primeiro tipo e cria mais confusão ainda. Finalmente, deve haver, né, alguma diferença ontológica, no sentido que a famosa frase de Husserl, né, não há uma embriologia dos triângulos nem uma trigonometria dos leões. Ou seja, essas são dimensões da existência que estão efetivamente separadas. Elas não têm contiguidade. Né? Você pega isso, estuda trigonometria e tira uma conclusão sobre a embriologia dos leões. Não dá, não vai sair. Estuda embriologia e tira uma conclusão trigonométrica, também não sai. Então, isso significa que não há zona de interseção lógica entre uma coisa e outra. E você aprender a fazer essas distinções, isso é um exercício maravilhoso. Né? Eu não capricho muito nisso, de fazer isso, porque eu já fiz no curso que eu dei sobre as investigações lógicas do Edmund Husserl, o curso que está todinho transcrito, e que até andou circulando por aí, mas que um dia vai sair como livro, espero eu. Eu já propus esse exercício muitas vezes aos meus alunos. Eu confesso que eu tenho esse vício de, às vezes, eu estou falando para uma turma de alunos, eu penso que já dei para ela o que eu dei para outra turma. Isso é inevitável, né? Depois você dá milhões de cursos diferentes, você confunde um com o outro, você não sabe mais quem é aluno do curso, quem é aluno, foi aluno do outro. Mas quando eu fizer isso, você me avisa. Ô, professor, o senhor não falou disso aí, o senhor falou para os outros lá. E assim por diante. Bom, é isso, gente. Então, respondendo ainda a primeira pergunta, eu acho possível não só a erradicação do socialismo, mas a erradicação da política. Por exemplo, você tem países islâmicos onde a atividade religiosa ainda é mais forte do que a política. Por exemplo, tem lá um guru, um sheik, sufi, na cidade e tal. Chega lá um velhinho que não tem um tostão furado do bolso, mas a palavra dele pesa mais que a do presidente da República. E ele não quer largar de ser sheik para ser presidente da República. Está entendendo? Normalmente, a palavra do Papa deveria ser isso, mas veja o que aconteceu. Graças aos bons préstimos da mídia, existe hoje a religião católica conservadora e progressista, exatamente como na política. Isso quer dizer que os critérios políticos engoliram o critério religioso. Mais importante do que isso, seria para mim saber qual é a política católica ou anticatólica. Isso sim significa alguma coisa. Esta distinção é real. A outra é meramente convencional, porque o que lhe parece conservador hoje pode ser progressista amanhã e vice-versa. Então, todos os conceitos usados na discussão política só são de dois tipos. Ou eles são conceitos retóricos usados na discussão política, ou são conceitos descritivos usados na ciência política. Essa distinção foi aí que começou o estudo da política, quando Aristóteles fez essa distinção. Mas é claro que um lado pode comer a abordagem do outro e vice-versa. Quer dizer, o discurso político retórico pode absorver elementos da ciência política e vice-versa. Ou seja, também aí você precisa estar sempre refazendo a distinção, de novo e de novo e de novo. É claro que o jumento como safado jamais vai entender isso. Isso está tão infinitamente acima da capacidade dele. E de toda a USP, se você quer saber, de toda a filosofia USP, eles todos são do nível do safado, tá certo? Que não dá nem para discutir com esses caras. Eles nunca pensaram seriamente nesses assuntos. A discussão deles é só a discussão interna da esquerda, meu Deus do céu. O que você ia perguntar? Dentro de uma perspectiva dos diálogos socráticos, tal como eles eram desenvolvidos na Grécia Antiga, você daria a mesma resposta com relação à política? Sim, você vê que, olha, Sócrates jamais se meteu em política. Aristóteles também não. Mas Platão tentou e se ferrou. Platão abandona as suas atividades pedagógicas durante um certo tempo, aí até uma ilha que era governada por um amigo dele, e tentar ali exercer uma influência direta no poder. Acabou sendo preso e vendido como escravo. Os alunos tiveram que ir no mercado de escravo comprar o professor de volta. É uma humilhação desgraçada. Você entende por que eu não quero ser ministro? Você está doido, rapaz. Depois os caras vão ter que me comprar no mercado de escravo. Fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha para comprar o professor. Teve um novo alvexame na história da filosofia. Então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado. E visitem a página do meu filho Davi, das últimas obras de marchetaria dele. O endereço da página é, peraí, D' Carvalho Marchetaria e Artes. Tem uma fanpage no Facebook. Está fazendo umas coisas extraordinárias. Até semana que vem. Obrigado.